negar os problemas, tá ligado, mano? Os problemas existem, eu sei, você sabe, todo mundo sabe. Só que se a gente olhar só o problema, ele se agiganta pra cima da gente. O grande lance é o seguinte, é buscar apontar algumas soluções, tá ligado, mano? Pare de pensar bobagem sobre a sua vida. Não espere por uma passagem que é só de ida. Pare, pense no que cê tá fazendo agora. Vivendo pleno vazio ou construindo sua vitória. Na sua oração de noite, o que você agradeceu? Quando acordou de manhã, o que te aconteceu? Abriu os olhos e ganhou uma nova chance. Não desperdice com chatice deselegante. Lembra do abraço dado, do afeto e do sorriso. Não se sinta fraco se o choro trouxe alívio. Compartilhar momentos, permanecer presente. Enfrentar os ventos e manter-se quente. Fazer valer a pena toda a sua construção. Não se deixa levar no mar de ilusão. Escrevo rap pela vida, eu tô me preparando. E quando o céu descer, descer, eu lanço. Abrir os braços querendo abraçar o mundo. E a tempestade que vem, vem de longe. Braços cruzados, não se constrói o futuro. E por cima desses muros, faço ponte. Abrir os braços, querendo abraçar o mundo. E a tempestade que vem, vem de longe. Braços cruzados, não se constrói o futuro. E por cima desses muros, faço ponte. Lembra do abraço dado, do afeto e do sorriso. Não se sinta fraco, se o choro trouxe alívio. Compartilhar momentos, permanecer presente. Enfrentar os ventos e manter-se quente. Fazer valer a pena toda a sua construção. Não se deixar levar no mar de ilusão. Escrevo rap pela vida, eu tô me preparando. E quando o céu descer, descer, eu lanço. Abrir os braços querendo abraçar o mundo. E a tempestade que vem, vem de longe. Braços cruzados, não se constrói o futuro. E por cima desses muros, faço ponte. Abrir os braços, querendo abraçar o mundo. E a tempestade que vem, vem de longe. Braços cruzados, não se constrói o futuro. E por cima desses muros, faço ponte.